da MC Léo Beats. Isso aqui é dedicada a 6 da tarde, eu te levando pra casa de mãos dadas. E você, com uma cara de apaixonada, a gente para no portão pra conversar. Assunto vai, assunto vem, eu não quero mais te deixar. Eita, já é tarde, amor, melhor cê entrar, é mesmo. É que nem vi o tempo passar, o filme foi bom, né? Nem vi, ué, por quê? Tava escurinho, mas a luz só iluminava você. Você disfarça, finge que não entendeu, mas no fundo cê sabe que eu sou todinho seu. Cê é mais linda a cada dia, meu Deus. Me dá um abraço de até mais, como se fosse de adeus. Tão diferente das mina que eu conheço. Engraçada, simpática, tão linda, nem mereço. Mas aí, se pá, se rolar, quem diz? Eu posso ser o homem que vai te fazer feliz. Então é só deixar rolar conforme a dança. Me dá um beijo antes de entrar pra aumentar minhas esperanças. É por você que eu faço cada rima. Eu sempre quis dizer, mas hoje posso te chamar de minha menina. I love pretinha, vem. Eu te quero e sei que cê me quer também. Não deixa o dia terminar sem me chamar de meu bem. Porque viver sem você, nem. I love pretinha, vem. Eu te quero e sei que cê me quer também. Não deixa o dia terminar sem me chamar de meu bem. Porque viver sem você, nem. E a cada beijo é como se fosse o primeiro. Eu sei que você gosta quando eu mexo no seu cabelo, acariciando o seu rosto, olho dentro de você. E eu sei o que cê tá sentindo sem você me dizer. Cê sorri, me contando o seu dia, que só fica completo quando você me vê. Quem diria? Suas amigas não gostam de mim, que eu tô ligado. Mas deixa eu provar que tá todo mundo errado. Que amor igual ao meu você não vai achar. E que cê sabe que só eu pra poder te completar. Você disfarça e diz que não é marrenta, mas se eu te abraçar com força, sei que cê não aguenta. E diz que jamais conheceu um cara tão bacana, tão legal quanto eu. Então me liga, nem que seja pra falar besteira, porque eu te quero pra minha vida inteira. I love pretinha, vem. Eu te quero e sei que cê me quer também. Não deixa o dia terminar sem me chamar de meu bem. Porque viver sem você, nem. I love pretinha, vem. Eu te quero e sei que cê me quer também. Não deixa o dia terminar sem me chamar de meu bem. Porque viver sem você, nem.